Cardume falso, não tenho medo de você. Nas águas quentes do mar, Jesus vai te derreter. Preste atenção, meu irmão, eu vou abrir teus olhos. E no dobrar da quina, Jesus vai livrar nós. Tô vindo de cardume para me atacar. Cardume de traíra, Jesus vai me livrar. Ele não vai deixar vocês me atacar. Por mais que as águas estejam turbulentas, ele vai acalmar. Preste atenção, meu irmão, eu vou abrir teus olhos. Jesus curou o cego, imagina nós. Na noite turbulenta, madrugada calada. De dia alegria, de noite dava nada. Tô no corre, no certo, já faz um tempo, meu Deus. Cada vez que mais oro, parece mais fariseu. Pra me julgar, criticar e as pedras colocar. No meio do caminho, Senhor não vai deixar. Tenho vários parceiros que sempre posso contar. Amizade verdadeira que nunca vai falhar. E alguns, meu irmão, quero nem dizer. Cê acha que é bonzinho, então pega pra você. Bando de traíra subindo de comboio. E no descer da ladeira nada fica pra depois. Mostrar cara aparece e deixar de ser covarde. Falar mentira é fácil, quero ver a verdade. Os caras se reúnem para falar de mim. Bancada do diabo que somente enfim. Sabe quando meu irmão escapa falar de você? Quando não te conhece, bota a cara pra bater. Fica falando, dizendo que sai da sua fossa. Volta pra dentro do vaso, seu carrozeiro, seu bosta. Eu faço parte, parceiro, do cenário do rap. Nem crente, nem secular. É papo reto, nem teste a minha paciência. Tô nem aí pra você. Melhor andar sozinho do que não ter proceder. Melhor andar sozinho do que não ter proceder. Cardume falso, não tenho medo de você. Nas águas quentes do mar, Jesus vai te derreter. Preste atenção, meu irmão, eu vou abrir teus olhos. E no dobrar da quina, Jesus vai livrar nós. Cardume falso, não tenho medo de você. Nas águas quentes do mar, Jesus vai te derreter. Preste atenção, meu irmão, eu vou abrir teus olhos. E no dobrar da quina, Jesus vai livrar nós. Já colei contigo, já fui da firma bandido. Já segui seu caminho, mas você tava perdido. Quase parei no abismo, quase segui seu destino. Quase ofusquei o meu brilho, esquecendo de que sou filho. Ouvi você falar uma pá, agora vai ter que escutar. Cê veio pra roubar minha brisa, jogou palavras ao ar. Mas direciona minhas rimas a quem possa interessar. Melhor andar sozinho do que ter que te enganar. Minha cara é feia, sou fechado. Cardume falso, não tenho medo de você. Nas águas quentes do mar, Jesus vai te derreter. Preste atenção, meu irmão, eu vou abrir teus olhos. E no dobrar da quina, Jesus vai livrar nós.